Este show faz parte da Terceira Terra, um mundo inteiro de podcasts. Acesse terceiraterra.com e conheça nossos outros shows. Minha querida, saudade, Bruninho, de ouvir a sua voz empolgada, emocionada, porque vamos começar a gravar. Como é que você está? Tudo bem? Tá tudo bem, tá tudo ótimo. Vamos começar a gravar. Não, eu estou sentindo na sua voz que você está mesmo animado, está empolgado para a gravação de hoje, que ela vai ser especial, Bruno. Estou certo? Vai ser o máximo. Você está preparado para as emoções de hoje, Bruno? Eu nunca estou preparado para as emoções. Você está preparado para a atividade, para o ritmo de hoje, Bruno? Caraca, é para eu calçar o tênis corrido, é isso? É isso aí, Bruno. Calça seu tênis de corrida. Amarre a fitinha no cabelo, nesse seu cabelo esvoaçante. Você cortou o cabelo ultimamente, né, Bruno? Quando eu te conheci, você tinha um cabelo esvoaçante ao vento. Você lembra? Tá. Aquele... Tá tocando na minha cabeça a música do Seta agora. Aquela do cara com o cabelo quanto Thor. Esvoaçando cabeça. Os cabelos esvoaçando ao vento, Bruno. Os cabelos indo embora. Essa semana aconteceu alguma coisa especial com você, Bruno? Não. Não, nada especial. A não ser que tu tá sabendo de alguma coisa que eu não sei. Não, eu não tô sabendo de nada, cara. Eu não tô... Eu estou por fora das coisas todas. Agora que eu tenho andado trabalhando, agora que eu finalmente faço alguma coisa pra alguém, eu não consigo mais ver a vida, cara. A vida passa por mim e eu não percebo, Bruno. Caraca, hein? Isso foi quase uma frase de caminhão. Isso foi quase... Sabe, a vida é como um trem pra mim agora, Bruno. Ela passa e cara, eu tenho que entrar no meio da muvuca, senão eu perco os momentos especiais da minha. E se você não tomar cuidado, ainda leva uma facada. Eu ia falar isso. ainda tô arriscando tomar uma facada por aí, Bruno. Porque, cara, o Rio de Janeiro tá sendo uma metáfora pra vida, cara. É isso aí. Se você bobear, a vida, ó, te fura. Ai, caraca, o Rio de Janeiro é uma metáfora da minha vida. Parabéns a todos os envolvidos. Tudo é uma metáfora pra vida, Bruno. Basta você querer enxergar. Bruninho, o que a gente vai falar hoje? Nós vamos falar sobre o quê? Nós vamos falar de algo que é tão maluco quanto essa sua filosofia. É algo bem nesse sentido, Bruno. Que é o quê? Que é o quê? Munchkin. É um joguinho. Isso, é um joguinho muito bonitinho em que você tem que sacanear os seus amiguinhos o máximo possível. É o jogo Munchkin da. Calma. Vou falar já. Que vai vir a aberturinha. Você sabe que eu não estou mais gritando, né? O Goblin agora que coloca a gritaria pra mim, porque eu estou poupando a minha garganta, meu ganha-pão. Agora que eu sou cantor de boate, voltei a cantar nas boates. Puta que pariu. Eu tenho que manter a minha garganta, meu. Porque não tá fácil pra ninguém mesmo. Não tá fácil. Vamos lá! Vai! The dark side I sense in you. I've become more powerful than any Jedi. Even you. This night, the land will be stained with the blood of Rohan. March to Helm's Deep. Leave none alive. To war! Yeah. All the time. Yippee-yay-ay. Yippee-yay-oh. Atenção, vai começar. Nós entramos, chegamos aqui nesse primeiro bloco, Bruno, nós vamos falar sobre Munchkin. É um jogo de quem, Bruno? De quem é esse jogo bonitinho? De quem comprar. É de quem... Quem comprar vai ser o dono, mas quem inventou esse joguinho? Quem fez esse joguinho, cara? Quem foi... Puta que inventou essa merda, cara. Caraca, que amizade isso. É. Foi o Steve Jackson, não foi? Ah, não, ele é filho da porra, ele é maneiro pra caraca. Steve Jackson, ele também é o criador só do quê? Do quê, Bruno? Do ele quê? É o criador. Do quê? Outra metáfora pra vida em forma de RPG. O D&D, pô? Não, GURPS! GURPS! Ah, claro, agora todo mundo que joga agora... GURPS vai me odiar. Por as piadas infames. Né, Bruno? Claro, pô. Claro. Eu ainda ia fazer pior, eu ia falar que foi D&D 4, mas aí... Cara, apareceu essa semana no grupinho do Facebook lá um cara mostrando assim, ah, eu tava andando no sebo aqui, no sei lá, no Brasil, em algum lugar do Brasil, aí comprei um D&D, comprei um suplemento de D&D, e ele estava assinado por ninguém menos que Dave Arneson, cara. Aí o cara mostra a foto da assinatura do Dave Arneson, aí todo mundo ficou postando outras assinaturas, né, pra comparar, ver se era real. Imagina, você vai num sebo e compra um livro antigaço assinado pelo Dave Arneson, criador do D&D, um dos criadores do D&D. Foda, né? Porra, maneiro pra caralho. Eu imagino que ele não contou isso pro dono do sebo. É, eu acho que ele não contou. Deu tanta inveja que eu acho que o livro rasgou sem querer, sei lá, caiu na água. Caiu café. É, caiu café no livro. Cara, é, o que não quer dizer nada, né? Que meus livros estão todos sujos de café, comida, todos. Caraca, que vergonha, cara. Como é que eu sou teu amigo, sério? Eu te devolvi alguns assim, não? Nunca. Ah, não duvido, não. Só com umas orelhas do tamanho do Dumbo, de tão pequenos. Molho de tomate. Livros foram feitos para serem lidos, usados, serem compartilhados com os momentos da vida, comendo. Exatamente. Você tá lá comendo pizza e fala assim, livro, quer um pedaço? Toma, esfrega nele. Toma! É mais ou menos. Ah, cara, que vergonha, que vergonha. Meus momentos. Então, Bruno, Steve Jackson, criador da metáfora para a vida. Ou na verdade dizem que a vida é uma metáfora pro GURPS. Ele também puta criou... que pariu, chega. Vamos falar de Mantic. Porra. Caraca. Puta que pariu. Eu acho que tu nunca apelou tanto como agora. A vida é uma metáfora pro Gantz, Bruno. Ok. Então, ele criou também Mantic, um joguinho. Que faz o quê, Bruno? O que esse joguinho faz, Bruno? O Mantic, já fala Curps. O Mantic é uma metáfora pro RPG, Vitor. Pra tudo que tem de zoeiro no RPG. Mantic é uma metáfora pra vida do RPG. Pra vida do jogador de RPG. Pra vida do personagem. Não, jogador também, cara. Porque personagem não suporta no mestre. É verdade. Ele, na verdade, o Munchkin, ele tenta transportar para um card game, né? Bem simples, na verdade, um card game de regras bastante simples. É esse mundo de jogar RPG, né? O Munchkin original, ele é baseado no RPG medieval, né? Claro. Uhum. Então, ele tenta transportar para esse card game essa sensação que você tem quando você joga longas campanhas de RPG, né? E todas essas brincadeiras que existem entre o jogador e o mestre. Principalmente as brincadeiras. Que... É, principalmente. Porque, né? Quando eu falei que ele tenta traduzir e tal, é o Beraz, né, na verdade, que ele é um jogo bem focado na comédia, na brincadeira. Sim, sim. Ele não leva a Iteto RPG a sério. Se, não é você pensar que vai estar dentro de um personagem que vai ter que seguir a história daquele personagem, não. É tipo tá apunhalada nos outros, saquear coisas. Essa parte do RPG que é meio calhofada e a gente se diverte. Né? É, o objetivo do jogo é você ser o primeiro personagem a chegar no nível 10. Isso. Né? E para isso você tem que fazer o seu personagem evoluir e atrapalhar os outros jogadores, né? Atrapalhar os outros jogadores o tempo inteiro. Como é que é a mecânica básica do jogo, Bruno? Conta aí pra gente. Você tem dois decks que ficam na mesa. Um é um deck de masmorra, tem um desenho de umas portas, e outro é o deck de tesouro. Então, durante a sua aventura do seu personagem, ele vai estar chutando portas de masmorra em busca de tesouros. Nessas masmorras você pode encontrar inimigos que você... Só uma parte, porque assim, esse é o objetivo de todo bom jogador de RPG, né, cara? O quê? Invadir aposentos e catar tesouros. Ah, não necessariamente, né? Você tá jogando muito. Tá jogando demais com os amigos adolescentes, seu sobrinho, né? É verdade. Você mesmo. Você. Cara, você é muito cara de pau. Você mesmo que reclama quanto. Ó, você aí tem o Vitor na sua mesa e sua mesa só tem chute na porta e porrada e tesouro, saiba que o Vitor tá odiando sua aventura. É isso aí. Pronto, cara, acabou saiba de cara. Acabou de perder tá todos os seus amigos. Mim, já, meus adolescentes todos. Mas onde a gente estava mesmo? Não lembro. A gente estava falando sobre chutar portas e bater na cara dos monstros e você chuta a porta. Se você tiver capacidade infantil que você vai encontrar, pode acontecer até que você não encontre nada, exatamente. Você pode conseguir níveis e tesouros, cara. Senão você continua chutando portas e portas até morrer ou até chegar ao nível 10, o que vier primeiro. O que vier primeiro, né, Bruno? É, porque algum vai vir. O baralho ele simula uma masmorra. Então você tem as portas, você chuta, pode vir um monstro, pode vir uma maldição, pode vir o que mais, Bruno? Acho que só, né? Não, pode tem... bônus, né? Tem maldições, tem alguns itens. Raças e classes, se eu não me engano, ficam nas portas. Nas portas, você pode encontrar maldições, monstros, raças e classes. E alguns feitiços também, cara. Tem algumas coisas que você encontra ali. Porque o que acontece? Tem alguns momentos do jogo que, quando você não encontra um monstro, você pode decidir saquear uma sala, que é pegar uma carta de porta para sua mão. É verdade. Então você pode acabar ganhando aí um feitiço, uma classe, uma raça que vai te ajudar. E quando você não encontra monstro, se você for daqueles jogadores bem brabos, você pode procurar encrenca e colocar um monstro na sua mão para você enfrentar. E vencer e assim subir de nível. Né? Só que tudo isso, você não deve ser um cara muito peba, a não ser que você seja muito burro. Porque você tem que levar em conta que os outros jogadores, eles vão estar com cartas para te fuder lindamente. Exatamente. Eles podem dar, por exemplo, eles podem usar cartas que dão bônus para o monstro. Eles podem te ajudar ou te atrapalhar, isso é verdade. Né? Uhum. E isso cria um momento em que você pode negociar coisas com o seu jogador. Também, você também. Você pode oferecer itens, você pode classes. Criar alianças. Mas isso não, alianças. Isso não são bem as regras do jogo, né? É que o jogo ele te permite um clima de que pode tudo acontecer na mesa. Você pode formar uma aliança para ferrar o seu amiguinho. Você pode jogar os seus amiguinhos uns contra os outros. Isso. Ele te instiga a ser filho da mãe. Vai lá. Ele te instiga a ser filho da mãe como o criador. Então, você, por exemplo, você abre uma porta, tem um monstro, aí eu estou enfrentando um monstro, aí o Bruno vem e coloca um bônus pro monstro, por exemplo. Ele diz que, na verdade, é o monstro inteligente. Ele ganha +3, se eu não me engano. Então, eu sempre comparo o meu nível com o nível do monstro. Quem tiver o maior nível, ganha. Exatamente. E é simples assim a solução. Quem tiver o maior nível, ganha. Se eu ganhar, eu ganho um nível e ganho os tesouros que o monstro tiver. Por exemplo, 2, 3 tesouros. E, às vezes, os amiguinhos atrapalham a sua vida, né? Eles colocam monstros às inteligentes, vezes sempre, né? Monstros anciãos, monstros radioativos, o que quer que seja. Você vai botando bônus e o monstro que às vezes você podia enfrentar, de repente, é algo que você não vai poder enfrentar. Tá. E aí você pode chamar o amiguinho e falar assim: amiguinho, vem aqui lutar monstro comigo, por favor. Quando você vier lutar, um dos tesouros que ele der, eu vou te dar, amiguinho. Aí o amiguinho fala assim: eu não quero. Aí você tenta negociar com ele. Cara, você tá acabando com todo o clima do jogo. Por que, cara? Ah, porque essa voz aí de retardado, quem vai querer comprar um jogo que tem seus amigos com voz de retardado? Esse é o tipo de gente que joga Mantic, cara. Tipo eu. Ah, assim. Tá. Aí o amiguinho fala assim: ah, o monstro vai te dar 2 tesouros. Então você fala: pô, cara, você me ajuda a enfrentar aqui e você fica com 1 dos tesouros. E aí o amiguinho vem, ajuda a enfrentar o monstro e tal. E é isso. Basicamente o jogo é esse. Sim, mas aí tem uma questão. Como é que funcionam os níveis? Primeiro, todo mundo começa no nível 1. Além disso, cada jogador vai receber 4 cartas de cada baralho. 4 portas e 4 tesouros. É, dependendo da sua mão, você pode começar o jogo com mais do que o seu nível principal. Você pode ganhar armaduras e armas que aumentam o seu nível. Você pode ganhar feitiços que você pode usar para aumentar o seu nível durante uma batalha ou para usar para atrapalhar a batalha. Armaduras e armas não aumentam o seu nível. Aumentam o valor. Eles estão pontos, com que você, né, compara. É, exato. Que é o objetivo é chegar no nível 10, mas armaduras e armas não contam. Elas dão mais 2, exatamente, mais 1, isso, pra soma isso. No combate. Soma. Elas contam em batalha, você falou melhor. E aí você, se você tiver sorte, você pode ir avançando nas portas já de cara, enfrentando e matando monstros. Se não, você vai ter que ir saqueando as salas, pegando cartas de portinha, até conseguir montar um personagem ou uma mão que te ajude a matar alguma coisa. É, porque os bônus eles podem servir para os inimigos ou para você também, né? Você pode usar bônus que te dão, por exemplo, poções de crescimento, poções que explodem e tiram níveis dos monstros. Por exemplo, tem uma carta aqui na minha mão que é a Poção da Coragem Estúpida. Você pode usar durante qualquer combate. Ela tá mais 2 para qualquer um dos lados e é de uso único. Ou seja, você colocou na mesa, você está dizendo que o seu personagem ou o monstro que está atacando outra pessoa, de repente, tomou uma coragem estúpida. É, estupidamente corajoso e ganhou algum bônus, porque isso sempre dá bônus. E o grande parado do jogo são essas cartas, cara, como essa que eu falei. Vamos explicar mais um outro detalhe de mecânica, que são as classes e raças, como é que elas funcionam. Tá, e como é que elas funcionam? É o seguinte, você simplesmente, se você tiver uma carta de raça ou de classe na mesa, você baixa essa carta e automaticamente você é daquela raça ou classe. Se você tiver a carta anão na mão, você desce ela e pronto, seu personagem é um anão. Você é um anão. Se você quiser trocar por elfo no meio do caminho, você troca, como todo bom jogador de D&D pode fazer. Não, e você ainda tem umas cartas especiais que permitem ter mais de uma raça ou mais de uma classe, né? Que é o mestiço pra raça. Isso. E o super Mantiken pra classe. É, Mantiken é bom lembrar que é o nome que se dá ao jogador que explora as regras a seu favor ao máximo. Né? Por exemplo, aquele cara que joga D&D e que escolhe qual é a raça que vai me dar o melhor bônus para eu jogar com clérigo e qual é o tipo de armadura e de poderes que, se eu usar com clérigo, eu vou ter o maior dano, o maior ataque, o maior acerto, maior tudo. Isso é um Mantic, né? Um jogador Mantic. Nada tá lá por acaso, até meia do cara tá dando bônus nele, jogou. Exatamente. Esse é o jogador Mantic e é da onde vem o nome do jogo. E a classe funciona do mesmo jeito. Se vier mago na sua mão, você baixar na mesa, você agora é um mago. Você é um mago e pronto. E se você quiser trocar depois para ladino, para clérigo, o que quer que seja, também. E cada raça e cada classe... Cada raça e cada classe... Não. Caraca. Cada raça e cada classe te dá um poder especial, né? Te dá um efeito no jogo, né? Algo especial. Eu não lembro de todos. Mas, por exemplo, eu sei que o clérigo, se você ajudar alguém a matar monstro, mesmo que não seja a sua vez... você ganha um nível de qualquer maneira. Não é isso? O clérigo faz isso? Eu não lembro do clérigo, cara. Eu sei o mago, ele tá até aqui na minha mão. Fala aí. Ele tem enfeitiçar, que eu acho que é uma das paradas mais roubadas desse jogo. Que você pode descartar toda a sua mão em vez de lutar com o monstro. E aí você descarta o monstro e fica com o tesouro dele. Só que você não ganha nível. Cara, isso é muito foda quando tu pega um monstro muito alto e tu não consegue lutar, tu simplesmente descarta sua mão e geralmente monstro alto faz dar tesouro pra caramba. Vai dar uns 4, 5 tesouros. Assim. É, você acaba saindo muito bem. Você tem o Halfling, que você consegue uma vez por turno vender um item pelo topo do preço. Porque tem isso também, os itens, eles têm valores e moedas de ouro. E se você juntar 1.000 moedas de ouro numa venda de itens, que é um descarte... Ao mesmo tempo, se você vender 1.000 moedas ao mesmo tempo... Você ganha um nível. Você ganha mais um nível. Então o Halfling, ele consegue topar um item desses que você está vendendo e você consegue níveis de forma mais fáceis. É. E cada classe, cada raça vai te dando algumas vantagens, né? Alguns efeitos no jogo, por exemplo. Tem até monstros, né? Em que eles avisam lá, não ataca se for elfo, né? Não ataca isso, se for... Isso, isso. É, o grande barato do jogo é fazer graça com isso tudo, né? Então a gente vai ver muito disso aí, a gente vai falar no segundo bloco, sobre o cenário, né? Sobre as coisas que a gente acha bacana. Mas fala aí, Bruno. E o barato também é de como ele explica por que ele não ataca essas raças e essas classes. Né? É verdade. Que é sempre uma explicação estúpida, mas que faz algum sentido. Sempre, cara. Isso é maneiro também. Toda piada do jogo, ela faz algum sentido nesse mundo do RPG. Nesse mundo de jogador. Então, se você joga RPG, se você é um cara acostumado com esse universo, né, de RPG, de rolar dados, de explorar masmorra, de conquistar itens, etc, etc, todas as piadas do jogo vão fazer sentido. E aí ele fica muito divertido. Né? Bruninho! É. Bruninho! Oi. Vamos para o comercial e voltamos já para o segundo bloco. Lá. Vamos! Piripipi! Fui! Bruno, estamos aqui nesse mundo cheio do espaço sideral. Estamos fazendo o que aqui agora, Bruno? Ah, não sei. Estamos flutuando? Estamos morrendo asfixiados, já que aqui não tem ar. Precisamos falar rapidamente o comercial aqui do Bazar dos Magos. Mas não tem som no espaço, cara. Tem, mas nós estamos falando pelos comunicadores, estamos com nossos capacetes, de onde respiramos oxigênio, tá. E usamos os comunicadores para falar. Eu estou até falando tá bom, aqui, desculpa, Bruno, mestre, desculpa. Bruno, oi. Fale comigo, câmbio, Bruno. Câmbio. Bruno. Você está me ouvindo? Oi. Estou, fala logo! Tá aparecendo a vozinha de robozinho aí, você? Tá, ela está me dando dor de cabeça. Bruno, mas olha só, oi. Nós estamos aqui para falar do que agora, Bruno? De quem? De que loja? Bonita, do linda, cheirosa. Você não? É do bazardosmagos.com.br, Bruno! Ah, é essa aí também. O que é isso, Bruno? É a nossa lojinha bonitinha, cheirosa, que as pessoas podem ir lá e fazer o quê, Bruno? Comprar coisas mágicas. Jogar dinheiro no nosso colo. Aí é você tá confundindo com o seu sua vida de cantor de boate. Estou confundindo com as minhas mais, mais profundas fantasias. Na verdade, lá tem coisas mágicas, bonitas, especiais, joguinhos, coleções, itens colecionáveis, itens para jogos, itens para coleções, itens para RPG, miniaturas para RPG, mapa RPG, RPG, livro, cara, tudo que você imaginar para jogos e coleções. Acho que você esqueceu de uma coisa, do RPG. RPG, eu falei. Ah, tá. RPG. Eu, inclusive, vou falar o seguinte, não tem Munchkin. Cara, como assim, cara? Que você Pô, a gente combinou pra você falar. Lembra? Não lembro. Pô, cara. Poxa, não tem Munchkin, mas tem RPG, cara, que é da onde o Munchkin saiu, viu? Eu consegui amarrar o tema à loja de alguma maneira. Então, cara, quando a gente faz assim, as pessoas gostam e vão lá na loja, é isso. Ah, ok, tudo bem, vou deixar você iludido. Se as pessoas quiserem alguma coisa da loja, não encontrarem, quiserem falar com a gente, pra onde elas podem mandar e-mail, Bruno? Pra loja@pasatosmagos.com.br. E se ela quiser encontrar a gente lá no Facebook, ela vai clicar os tecladinhos fazendo tic-tic-tic-tic pra onde, Bruno? facebook.com/pasatosmagos. Apesar de que Pasatos Mágicos. Nesse... Pasatos Magos. Opa, concorrência. Apesar que ninguém digita o URL, né, meu amigo? A pessoa vai lá no Facebook, puxa Pasatos Magos e tá aí, lá. Procura Pasatos Magos no Facebook, procura no Twitter, procura aí, procura e acha, você vai achar o Pasatos Magos, fala com a gente. É isso aí, cara. Bruno, eu tenho mais 3 recadinhos rápidos. Quanto tempo eu posso usar para falá-los? Por mim já tinha acabado. Não. Rápido, anda, tá? Por favor, tá perdendo. Me ajuda. Bora. Bruno! Tem 3 avisos rápidos. O primeiro é sobre o Handle Podcast Recorder. É um projeto do nosso amiguinho querido, quem? Cussa. Do nosso querido Cussa Mita, que fez aniversário essa semana. Ontem! Ontem, que na verdade é semana passada, ou semana anterior, porque o podcast não tá saindo hoje, né? É verdade, né? Nem terça-feira. Você está perdido nas leis do tempo. Outra semana. Então, o curso fez aniversário faz mais de uma semana. Foi esse mês. Espero que ele tenha tido um aniversário viking com muitas virgens, muita bebida e esse tipo de coisa. Bebendo Eu nos acho crânios que... dos seus inimigos. Essas coisas assim. A parte do Virgens, você tá arrumando problema com a patroa dele. E é verdade, né? Ela também usa machado. Não, então, eu espero que elas tenham continuado virgens depois da festa. Que tal? Tá piorando. Vamos continuar. Então, tá. Mas o que é o Rendal, Victor? O Rendal é um gravador, é um programa que ajuda as pessoas que fazem podcasts a gravar os seus podcasts. Então, é um programa especializado pra isso, cara. Onde você ouviu que existe um programa especializado pra podcast? Cara, só o Rendal, cara. É só o Rendal, cara. É o primeiro que eu vi de verdade. Não tô fazendo graça, não. Não sei se existe outro. Mas é o primeiro que eu conheci de verdade. É simples pra caramba. Pra quem grava podcast e vai ter convidado, por exemplo, o cara baixa o cliente, que é pequenininho, e clica num botão. Ele fala qual é o podcast, né? Você vai dar um código pra ele. Ele vai botar o código lá e clicar num botão. E pronto, cara. Vai gravar. E quem tem o manager, né? Que é quem vai ver todos os áudios, vai ter como baixar os áudios de cada programa, individualizado, de cada Sim. pessoa. Facilita pra caramba, cara. E o Rendal está no... Não, no Quicante. Quicante! Quase tu micou aí. Cara, eu falei da outra vez esse nome do negócio aí. Mas é Quicante, tá lá no Quicante, o link vai estar aí na show notes. Mas se você for lá no Quicante procurar por Rendal, com 2 L's no final, D-A-L-L... A pessoa não vai saber se tá Rendal, a não ser que ela tenha 0,0 alguma coisa de sangue viking, cara. Só se ela tiver 0,04% de sangue viking, ela consegue. Mas vai lá e procura, cara, no Facebook também, se você procurar pelo Kusamitri, você vai achar a página do Rendal, etc. Participe, ajude, se você gosta de podcast, se você grava, você ajuda, se você gosta, você também ajuda. Que é uma ferramenta bacaníssima, cara. Muito importante, muito maneira para quem grava. De verdade. E tem mais. Existe uma recompensa que você, se comprar a partir de R$50 lá no Rendal, você pode escolher gravar um podcast com a gente aqui, Bruno. Do tema que você quiser. Do que você quiser. Caraca, você vai escolher, mano. Tema sobre histórias de amor na praia. A gente vai gravar, Bruno. Isso é ele que está dizendo. Eu não declarei nada. Ele não declarou nada. Mas aí você vai gravar com a gente, né? Dentro das possibilidades das pessoas que estiverem aqui. Mas você vai gravar aqui um episódio da Arca dos Magos. E você também pode gravar um episódio do meu outro podcast. A gente vimos podcast sobre seriado e animação, que também está na terceiraterra.com. Clica aí, procure. Você vai encontrar. Tá muito bacana, as pessoas estão adorando ou odiando, eu não sei ainda. E por último, eu queria que você também visitasse a minha página de projeto pessoal lá no Facebook, Metavírus, onde eu estou colocando todos os meus textinhos, as coisinhas bonitinhas que eu escrevo, tudo que eu vou escrevendo todo dia, eu vou colocando lá. Livrinhos e revistinhas. Eu escrevo, cara, revistinha e coloco lá. Sério? Bruno. É sério que você trabalha com marketing? Porque eu acho que você está fazendo isso errado. Eu acho que você está tirando a atenção das pessoas. Metavírus, você vai lá, ó. Facebook, procura Metavírus. Você vai achar duas páginas. Uma banda de heavy metal e a minha. Que um dia vai ser patrocinada por você. É, talvez, né? Ou eles patrocinam o Metavírus. Ou eles fazem uma história em quadrinhos deles dentro do negócio, imagina. Caraca, uma banda de rock com poderes mutantes, olha aí. Puta, cara, ia ser genial. Já é a próxima coisa que eu vou escrever. Então, por favor, meus amigos, por favor. Olha o marketing funcionando agora. Pelo amor de Deus, entrem lá. Porra, que marketing é esse? É o marketing do sinal. Tio. O próximo passo é você ligar pra casa do ouvinte às 7 horas da manhã, domingo, né? Oi, na moral, mano, tô pedindo na moral, mano. Entra aí, chega, mano. Cara, por favor, chega, tá. Cara. Então chega. Voltamos para o bloco 2, Bruno! Chega, senão eu que vou estar uma facada. Chegamos aqui no bloco 2 e estamos falando sobre Munchkin, o jogo da Steve Jackson Games, criado pelo próprio nosso querido, amado, cheiroso Steve Jackson. Cheiroso é com o você que tá falando. Eu não sei. Sente nada cheiroso. Disso, não. Ele deve ser cheiroso porque toma banho. Então, Bruno, vamos continuar falando sobre Munchkin, vamos falar das nossas impressões do jogo. O que você acha como jogador? O que você acha de Munchkin Card Game? Eu acho foda, cara. É um jogo muito maneiro. Pronto, acabamos o podcast. Vamos pra casa, Bruno! Fale mais, Bruno, fale mais. Faça essa sua boquinha se mexer e sua linguinha tremular pela boca e pronuncie as letras que vão compor as palavras que vão. Caraca, explicar, mano, para as pessoas. Tu devia jogar com parto sempre, cara. E vamos explicar para as pessoas o que você acha disso. Uma coisa que a gente até não comentou, o jogo ele é para maiores de 10 anos, então você pode incluir aí bastante gente, apesar de que ele é melhor aproveitado para quem já tem vivência de jogo de RPG, verdade. Que geralmente não é jogadores de 10 anos. É, e é um jogo para 3 a 6 pessoas, e que quanto mais gente na mesa parece que fica melhor, cara. É, cara, também acho. Quanto mais gente na mesa, mais longo fica, né? Fica mais difícil também de andar. Mas é quando fica mais divertido, cara. Assim, menos de 4 pessoas fica um jogo bem razoável. É verdade. Tá pra jogar, mas não é a mesma emoção do que é com muita gente. Com muita gente, cara. Fica muito divertido. O maneiro do jogo é, se você joga RPG, levar pra sua mesa de RPG pra jogar com a galera. Porque geralmente você vai ter uma mesa de 4 ou mais pessoas, né? Dificilmente vai ser 3 jogadores só. E o jogo, ele o bacana que o Bruno falou de o pessoal de RPG aproveita mais o jogo, porque é verdade, assim, o jogo ele é todo focado nas entranhas do RPG. é isso. As brincadeiras, o movimento do jogo, o ritmo do jogo, a forma de jogar, quer dizer, a forma de interação, ela é muito baseada nesses elementos do RPG. Primeiro que você está buscando nível, segundo que você está explorando uma masmorra, chutando portas para enfrentar monstros. E, cara, e tem umas cartas assim que elas remetem ao universo de RPG, como é de brincadeira. Por exemplo, tem aquela famosa subornar o mestre. Tem o desenho do cara dando comida pro mestre, assim. E em troca você ganha um nível automático. Né? Suborna o mestre. Sim, tem também a carta choramingar com o mestre, que é o cara de joelhos pedindo perdão. Que acontece muito também. E você ganha um nível. Ganha um nível. Né? Tem um outro que é, como é que é? Evocar regras obscuras. Sim, evocar regras obscuras. Que é um cara cheio de livro de RPG evocando poderes. Eu não lembro o que essa carta faz, eu não sei se dá. Também tá um nível, também tá um nível essa. Ai, cara. Então tem assim, tem vários elementos do jogo assim que remetem ao RPG, né, cara? E são mais engraçados, assim, eles são muito engraçados pra quem joga RPG. Porque quem não conhece essa mecânica do jogador que, porra, que vai procurar uma regra secreta, que, pô, só ele viu num livro que foi lançado só na Ucrânia e ele tem uma cópia da traduzida, sei lá, não, da onde. Não, check. É o cara que fica com o livro embaixo da mesa escondido, pode ser que o bicho que tu tá usando contra os jogadores não tenha aquele ataque. O Vitor sabe muito bem isso. Eu sei como quem mestre, é né? Esse sacano, né, Luke? Quem? Não sei quem é. Ai, mas, Bruno, outras impressões do jogo. Vamos separar naquelas categorias que a gente sempre fala, porque senão eu vou me perder. Vamos lá. A gente fala sobre design, que é o desenho do jogo. Munchkin, eu vou começar dessa vez aqui. Munchkin, ele não tem assim, ele não tem um design muito elaborado, né? É um jogo de desenho simples, ele tem uma diagramação muito simples, não tem borda, não tem elaboração de diagramação, de onde as coisas vão ficar perfeitamente, e espaços e backgrounds e ícones representativos, nem nada. É o título, um desenho e a explicação. É basicamente isso, cada uma das cartas do Mantic. Mas isso não me incomoda. A questão do design, assim, de ser bacana, é quando ele é funcional e não te agride, né? Quando ele não é negativamente, quando você não pode exaltar pontos negativos. Não, eu concordo contigo. Eu acho que o design dele é simples. Ele lembra alguns cartoonzinhos, né, cara? Ele tem um desenho que não é muito detalhado, mas que é divertidinho. Me lembra tirinha de jornal de domingo, sabe? Por falar nisso, tá saindo um quadrinho do Munchkin, né, cara? A gente falou dele do Por Trás da Máscara. Ah, nós falamos. Semana passada. Mas, não lembro se eu falei no Por Trás da Máscara. Não, eu acho que a gente chegou a comentar disso também, que ia ter uma parceria com alguma empresa em relação a isso. Mas tá, eu não cheguei a ver mais. Eu não li, cara. Eu vou ler essa semana pra falar depois. Pelo menos lá no Por Trás da Máscara eu vou falar. O próprio jogo já tem esse tipo de design. O material das cartas, eu acho que eles são muito bons. Eu já tenho ele há algum tempo e elas estão aqui inteirinha ainda. Não tem nem marca nem nada. E é isso. Concordo com você. E nós temos também um outro ponto, ambientação, que é o tema, né, do jogo. Como é que o jogo... É o tema que ele se propôs e como ele conseguiu incorporar esse tema no seu jogo, né? Dentro do jogo, na imersão. Eu acho que ele trabalha isso muito bem. Você consegue entrar muito facilmente nessa atmosfera de estar numa mesa de RPG e estar zoando com seus amigos. Não jogando RPG de maneira séria, interpretando o personagem, mas puxando magia pra jogar na cara do outro. É como realmente acontece, né? Porque, sim, assim, sim. Quando sim. A gente fala assim, um jogo sério de interpretação, isso é tipo 10% das mesas de RPG. Não, é que eu tava querendo dizer assim, o RPG ele tem momentos e momentos, né? Tem momentos que as pessoas estão mais focadas em resolver a história e tem momentos que elas entram no momento zoeira. É verdade. Entendeu? Não é questão de ser um jogo inteiro sério, mas é questão de momentos. O Mantic, ele foca unicamente nesse momento em que a pessoa tá querendo colocar o pé pra você tropeçar. É isso. Quando o jogador é isso. Tá querendo te zoar, assim, absurdamente. E, como... e essa sendo a proposta dele, ele consegue. Como que é, Bruno? Isso me lembra uma história que você contou de um jogador que iria ter um falcão. Ah, isso. Então, conte essa história, por favor. Cara, não tem isso muita... representa muito é, bem. É, não tem muita graça a história, assim. Fora, ela fora do meio de todas as outras histórias desse mesmo jogador. Porque era um jogador, por exemplo, que eles estavam cercados durante a noite, né? E ele tinha uma tocha no meio e os outros jogadores fizeram um círculo em volta. E eles não estavam conseguindo enxergar além do círculo. Então eles estavam armados de costas para esse jogador. E esse jogador no meio, durante a noite, tudo escuro, sombrio, eles estavam passando por uma floresta negra. Vamos dar o nome a ele, Joãozinho. Joãozinho. Joãozinho estava com a tocha no meio do grupo. E aí eu narrei que eles estavam ouvindo, cara, sons absurdos, assim, em volta da... eles, e eles não conseguiam ver, e a noite caiu, a noite era muito pesada, tanto que parecia que ela agredia a tocha não conseguia ir longe demais, a luz da tocha, aí eles fizeram um círculo em volta e ele ficou com a tocha, aí de repente eu falei que eles foram cercados, ele se viu cercado, e ele olhou pra mim e perguntou assim, nós estamos cercados? E era na neve, né, eles estavam andando na neve, aí eu falei assim, ó, vocês estão cercados, e ele simplesmente fez um barulhinho pra mim, assim. Fez a mão descendo em direção ao chão, como se colocasse a tocha no chão, e fez assim, ó. Esse cara é o tipo de cara que está representado no Mantic, entendeu? Sim. É o cara, que o amiguinho dele queria, porque queria ter um falcão. E o personagem dele era meio bestial, né? O personagem dele era um homem fera, do Joãozinho. E do amiguinho dele, que era um ranger, queria ter um falcão de companheiro. Então o amiguinho sofreu níveis e níveis até conseguir arrumar um falcão e treiná-lo. E aí o falcão do amiguinho estava em cima de uma árvore preso. E a única pessoa que conseguia subir na árvore era esse Joãozinho. Era o Joãozinho. Bestial, um monstro, um homem fera, um homem tigre, sei lá. Chegou até o falcão e o amiguinho dele lá embaixo falou: obrigado, Joãozinho, você soltou meu falcão, por favor, liberte-o para que ele possa voar rumo aos céus. O Joãozinho soltou o falcão, libertou suas patas e devorou a sua cabeça enquanto estava em cima da árvore. E todos ficamos abismados. Não quero! Ele comeu, tá com fome. Comeu o falcão do amiguinho. Cara, isso vai acabar uma amizade. Esse é o tipo de cara que está representado no Mantic. É mais ou menos isso que você vê no Mantic, cara. Exemplificado. É como, por exemplo, eu estava jogando a primeira vez que a gente jogou, né? E eu fui enfrentar um pequeno vaso de plantas, nível 1. Certamente uma vitória garantida, um nível garantido para o meu personagem. Mas eis que Bruno e sua trupe de intrépidos inimigos fizeram o quê, Bruno? Vocês transformaram esse vaso de plantas em quê? Nós acumulamos tantas cartas em cima do vaso de plantas que ele terminou um vaso de plantas imenso, ancião, radioativo e com pichicas interessantes. Não era pichicas? Balãozinhos coloridos. Balãozinhos coloridos, porque eles dispersam a sua atenção, né? Exato. E ele dava mais um. Então, o vaso de plantas 1, ele ficou tipo 20. Ele ficou quase 20 isso. Contra mim. Ficou 5 com 5. Se eu não me engano, era um vaso de plantas ancião, imenso. O ancião dá mais 5, o radioativo dá mais 3, o imenso dá mais 2, sei lá. Ele ficou um vaso de plantas invencível, imortal, basicamente. Foi o que aconteceu. Pelo menos pra você era imortal. Pelo menos pra mim. Então, esse é o tipo de coisa que Mantic proporciona, né? As pessoas vão tentando atrapalhar seus inimigos. E ele representa bem esse mundinho, né? Esse mundinho da zoeira do RPG. Ele representa sim, muito sim. E por último temos... por último não, né? Mas temos a mecânica do jogo, a forma como como os problemas são resolvidos, né, as situações são resolvidas no jogo. E eu vou começar dessa vez, eu acho, particularmente bem interessante, cara. É um jogo muito simples, é uma mecânica muito rápida, e por ser simples e rápida, ela permite que os amiguinhos interfiram bastante, né, que você tenha bastante dessa interação. Pedir ajuda, solicitar ajuda, os amigos, sempre que você pede ajuda, os amigos pedem alguma coisa em troca. Ah, eu vou ficar com o tesouro. Ah, eu vou ficar com uma carta sua. Você dá uma carta pro cara pra ele te ajudar. O que é que seja. Não, algumas cartas permitem também obrigar o seu amigo a te ajudar. Mesmo se ele não quiser. Exato. Tem carta que você obriga o cara a ir lutar com você e pronto. Uma delas é a Joelheira da Sedução, que tem já esse nome. Você já sabe o que, que a carta faz. Você já sabe. Tem a bota que corre rápido, bota de correr rápido e a bota de correr muito rápido. Nossa, não, tem uma carta que eu acho épica, que é o outro anel, que não é um anel. É o outro anel. Cara, tem os inimigos também que são geniais. Tem os advogados, eles não atacam o ladrão. Isso aí, eu tava tentando lembrar esse texto. Porque é uma cortesia profissional, vem escrito na carta. Eles não atacam então, se você for ladrão, né? Se você tiver um amigo advogado, o jogo vai ficar melhor ainda, cara. É verdade. Pense nisso. Ai, ai. E tem um que não ataca elfos, né, cara? Não, eu sei que tem a planta carnívora, que ela tem menos 5 contra elfos, porque é planta, né? Elfo come planta. É, tem outro que é o negócio gosmento. Ele tem mais 2 contra elfos, porque eles têm. Isso, eu acho que é o nariz pecajoso, o nariz flutuante. Tem nojinho e tem mais 2. E tem tem aquela armadura, que é aquele chapéu com chifre, que ele dá mais 1, só que se você for elfo é mais 3. Entendi essa. Ah, cara, porque o elfo é corno, né? Não, o jogo é um chifruto. É, mas. Ah, tá, tudo bem, chifre. Mas ser corno só faz sentido em português, eu acho. Ah, essa é, piada, pode ser. Não faz sentido. Entendi. Estraguei essa piada. É que parece que no jogo. É, parece que no jogo, cara, o Steve Jackson ele tem alguma coisa contra elfos. É, ele não tem, porque não. Você cara. Vai... O elfo é um personagem legal, um personagem bom. Tá. Continua estrecando meus diálogos. É, eu tô tentando. E aí nós temos o fator replay, Bruno. Quantas vezes você quis jogar Munchkin depois da primeira? Cara, várias vezes. Ele não é um jogo pra você jogar toda hora de maneira seguida, assim, em sequência. Mas ele é um jogo que te dá saudade de jogar de novo com seus amigos, entendeu? Passa um tempo assim e você quer ele de novo. É verdade. Como a gente já falou e já repetiu, e eu vou repetir mais uma vez, é assim, é um jogo que quando você joga com o seu grupo de RPG, por exemplo, ele ganha muito, muito, muito, cara, porque é muito mais engraçado. Você reconhece os personagens e fala, ah, esse aqui é igual aquele cara ali. Sabe, cara, sabe qual é a definição do Mantic? Ele é como se fosse um jogo de piadas internas do RPG. É isso, cara, é isso. Falou tudo. Ele é um jogo de piada interna do RPG. Basicamente isso mesmo. Disse tudo, eu não vou nem falar mais nada. Mais alguma coisa pra você acrescentar sobre Munchkin? Não, nada não. Não? Você jogou aí uma carta contra mim, sacanear o Bruno. Sacanear o Bruno, tirar a graça do Bruno. Desculpa, tô retirando agora, estou te dando a classe de mestre. Serve pra você. Opa, então pode começar a choramingar aí, porque eu vou fazer você sofrer. Oh, meu Deus. Quando você vier mestrar o Legend of Legends, a gente... Tu vai morrer, tá sabendo? Já aviso, já tô spoiler cara, antecipado. Não precisa falar isso, cara. Legend of Legends, falar que o personagem vai morrer é praticamente comentar a primeira sessão do jogo. Bom, Bruno, você quer dar uma notinha pro Mantic? Oh, não, cara, chega de nota. Chega, confia, né? Confia, acredite. É isso que eu digo. Acho que é isso, mas pra quem você indica jogar Munchkin, fora o que a gente já falou, blá blá blá blá blá blá, pessoal que joga RPG, você acha que funciona pra uma primeira mesa, primeiro jogo? É um bom jogo de entrada, não é? O que você acha? Cara, eu acho que funciona, sim, pelas regras simples. dependendo das pessoas, talvez as piadas não funcionem muito. Mesmo que a pessoa não jogue RPG, se ela gostar de uma climática mais medieval, tem algumas expansões de Mantic que até mudam esse tipo de temática. Você tem uma que não tem no Brasil ainda, mas que tem um Call of Cthulhu no Mantic. Você tem uma que já tem no Brasil que é sobre zumbis. Então, continua a ideia de... As piadas continuam da mesma forma, mas com uma temática diferente, o que pode ajudar se o grupo não for de jogador de RPG. Os grupos possíveis de Mantic, olha só. Mantic Conan, Mantic X-Cop, Mantic Apocalypse, Mantic Impossible Legends, Pathfinder, olha. É, Mantic Zombies, e tem as temáticas tipo espaciais, Star Mantic, e tem para super-heróis, Super Mantic. Só que dessas aí eu acho que só a do Cthulhu que tá aqui, cara. Só a do Cthulhu não, do Zumbis. Que tá pela Calabocos. É, além da caixa básica, né? Isso, além das temáticas medievais. Que já vem com a caixa básica e com algumas expansões. Eu acho que são as mesmas regras para todas. Eu não sei se o Mantic Zombies ele funciona sozinho. Às vezes tem algumas mudanças de regras. E se eu não me engano, o Mantic Zombies ele tem uma regra separada. Ele tem um manual separado. É, eu não porque, sei. Assim, não são expansões do jogo, né? São complementos. Sequel. É, eles chamam de sequel. São como sequels. Assim, é, outros jogos com outros temas. Mas tem expansões também, né? Tem expansões. Ah, não, o Cthulhu já tá aqui no Brasil, olha. Já temos Cthulhu. Cthulhu, já temos Cthulhu. Então. Cthulhu é legal. Você já tem criaturas dos infernos, criaturas medievais e zumbis. Ah, precisa mais de quê, Bruno, pra ser feliz? Por quê, cara? Não precisa. Não só precisa de amigos. O que é mais difícil, né? Então, não dá pra comprar. É, amigos você não pode comprar no Bazar dos Magos, nem em loja nenhuma. Talvez, cara, a gente podia lançar uma loja de amigos, né? Te vender amigos. Alguns precisam. Esse é um mercado necessário. Talvez fosse um mercado que eu falharia miseravelmente. Imagina você comprar, tipo, compra o Zombicide e 3 amigos pra jogar com você. Eu acho que aí você tá pensando baixo. Você tinha que pensar em alugar os amigos. Alugar. Em vez de ser um entregador, os amigos levam o jogo até a tua casa. É um amigo que vai jogar board game com você. É um board tut. Mas, cara, os nossos ouvintes, eles não precisam disso, né? Por favor. Senão a gente tá sendo muito patético discutindo esse plano maligno aqui. Eles não precisam de amigo, mas se precisassem, essa era uma boa ideia. Board Toot. Board Toot. É um amigo que você aluga por aí umas horas. A gente podia contratar aquele cara do How I Met Your Mother pra ser o cara de propaganda, né? O Barney. É. Cara, olha só, imagina, você pode escolher o tipo de amigo que você quer alugar. Por exemplo, quer o cara hardcore game, entendeu? Quer a gostosa que não sabe jogar, entendeu? Aí tu já tá pegando pesado demais, cara. Por quê, cara? Porra, contrata uma prostituta logo. Não, mas a prostituta não joga board game, cara. Esses caras vão jogar. Não, mas ela não sabe jogar. Ah, então. Entendi, né? Contrata uma hora. Fala, o que você quer que eu faça? Eu faço qualquer coisa. Vamos jogar. Eu quero jogar Mantic. É, quero jogar Mantic. Aí até 50 tons de cinza, né? Eu tenho gostos que você nunca teria. O cara puxa a caixa de Zombicide. Cara, me mostre. É. Perfeito, Bruno. É. Tchau, cara. Inclusive, a capa vai ter que ter o Mr. Grey, capa do podcast, tá? É. Aviso. Mantic Grey. Bom, Bruno, 50 tons de Mantics. Temos alguns feedbacks, então a gente volta já. about my baby. Speak of her with pride. She goes out the way just to make me satisfied. Bruninho, Bruninho, chama um feedback pra te chamar de mansinho. Bruninho. Aqui, Bruno! Caraca, estamos... não é nem carnaval, cara. Não é, nem carnaval. Vai que esse podcast sai só no carnaval. Você não vai com a minha cara? A gente nunca mais sabe quando sai. A gente grava e 15 dias, sei lá quando, cara. Vai que é em fevereiro que vai. A gente não sabe. É. Eu a devia gente cantar não sabe, uma música de cada um. Mas essa pessoa que tá ouvindo cantar isso, Jingle sabe. Jingle bell, entendeu? Fazer outra do Feliz Navidad. Não, pensei que tu ia cantar a música de Ano Novo da Globo. Ah, também! Cara. Adeus, Ano Velho. Vai cantando tudo. Parabéns pra você. Cara, e... feedback, foco, isso, por favor. Isso, onde pegar, pegou. Bruno, Diabético 07, ele fala lá no nosso último podcast, Os Anéis dos Magos, um card game vivo. Ele fala o seguinte: pessoal, não sou ouvinte assíduo aqui. O que me chamou a atenção foi o tema. Adoro o jogo! Ele falou entre parênteses. Adoro jogo! E pessoas que falam assim, entre parênteses falam assim? É, porque ele tava falando, aí ele lembrou. Entendeu? Foi o tema. Adoro jogo! Entendeu? Que pariu. Então, me desculpem pela crítica. Céu, cara. Ele vai criticar, cara. Por que eu conheci ali, cara? Eu adoraria que a gente tivesse um ouvinte psicólogo ou psiquiatra, cara. Que ele pudesse fazer um comentário técnico. Manda mensagem pra mim. Aí ele fala assim: então me desculpem pela crítica, mas a música tocando em cima da voz de vocês, no volume em que estava, atrapalha demais o entendimento. Mesmo sendo apenas uma introdução do episódio, desanime. É porque ele escreveu introdução, aí eu tropecei aqui, eu não sabia se era isso. Introdução do episódio, desanima. Desanima. Pô, cara, espero que você tenha ouvido até o final. E espero, quem sabe, que você esteja ouvindo este segundo, que você tenha se apaixonado por nossas vozes e esteja aqui sedento de ouvir. Mais uma vez. Eu não espero que você esteja apaixonado, não, mas tudo bem. Mas o Copland queria te mostrar como o Senhor dos Anéis é difícil. É isso. Por isso que você começou a desanimar, cara. Cara, é porque ele faz isso. Eu joguei hoje de novo, Bruno, Senhor dos Anéis. E falhei miseravelmente. Você gosta de apanhar, não tem jeito. Cara, esse jogo é. O nome dele devia ser exatamente o que você falou: 50 tons de cinza. 50 tons de anéis. 50 tons de anéis. Você só se fode no jogo, Bruno, o tempo inteiro. Das formas mais escabrosas possíveis. É pra quem gosta. Nossa, de apanhar, hein? Mesmo. Pra quem gosta de apanhar. E o Gordilo? Gordilo. Esse é, Bruno, pra quem você... tem língua presa mesmo. Você sabe fazer aquele. Aquele R. Gri. Eu não sei, tá, onde que é isso? Gabriel, que sabe, tipo que o pessoal fala pririmeiro, sabe qual é aquele pririririm? Não sei. Nunca. Caraca. Sei lá, nunca tinha tentado também. De tentar fazer aquele gordiro, que tem um R espanhol que eu não sei fazer. Bom, dane-se. Gordiro, muito obrigado. Você parece o. Ele tem uma foto dele aqui, ó. Ele parece o Paulinho Vilhena, sei lá. Caraca. Parece um Paulinho Vilhena Na corte do rei Arthur, sei lá. Podemos focar na mensagem do cara? Achei bonitinho ele, achei lindo. Amigos, eu gostaria do endereço físico de vocês. Opa! Ah, tu já tá querendo seduzir o cara e tal, tá o endereço de uma vez. Olha o perigo! Já tá chamando ele, amigos, de meu gato. Eu gostaria do endereço físico de vocês pra mandar meu livro de fantasia. Olha! Os Portões do Inferno. Cuja. Não, tem que falar de novo. Cosme, prepare-se. O nome do livro de fantasia. Cuja trama é baseada em uma campanha de D&D. Porra! Olha aí. Vai sair mês que vem pela editora Rocco. Que legal, cara. Parabéns, parabéns. Foda. E quero que quem entende do assunto tivesse a oportunidade de ler antes de chegar às grandes livrarias. Olha, Gordilho, você quer o endereço físico? Faz o seguinte, eu te respondi aí também. Mas clica lá no endereço de todo o podcast, tem o nosso endereço do Facebook. Você entra lá, Fala comigo, eu te mando o endereço pra você mandar o livro de fantasia Os Portões do Inferno. Eu tô até pesquisando aqui pra ver se tem alguma coisa desse livro na internet. Isso, então a gente recebendo, pode deixar que a gente faz uma resenha aqui, a gente fala o que a gente leu, o que a gente achou. Se eu não conseguir falar aqui, eu falo lá no Por Trás da Máscara, que eu tenho um slot também. Também é um podcast bem legal. É sobre quadrinhos, mas acaba que abre um pouco para esse tipo de literatura também. Então, Bruno! Oi! Bruno, você tá pronto, Bruno? Para ir embora? Ah, sempre. Eu estou sempre pronto. Eu já começo pronto para ir embora, cara. Que okay. Olha aí, Bruno. Você tentando desanimar o seu amigo. Você tentando destruir, cara, a minha animação nesse momento. Eu vou embora só de raiva. Eu vou te falar uma coisa. O mundo é um lugar melhor enquanto eu estou te controlando a sua animação, cara. Talvez seja, cara. As pessoas não estão preparadas para sua animação, cara. Obrigado então, Bruno, por me manter assim. Muito obrigado. Eu não sei com o que eu falo, ouvintes, espectadores, pessoas felizes que estão ouvindo aí. Adeus, um beijo no seu coração. Tô fazendo um coraçãozinho com a mão aqui em cima do meu, neste momento, enquanto me despeço. Bruno, dê tchau para as pessoas. Tchau! Vamos lá. You know that pleases me. She's my baby. She's my baby, don't you see? I can't call her sugar. Sugar never.